Exato. Aquilo que pode ser um grande repositório de parte da nossa história, no âmbito do projeto Ilha Terra Milenar, e que estamos a pedir, no fundo, agora, com esse projeto, é às pessoas que têm em casa fotografias, ou gravuras, ou outro tipo de material que retratem, de alguma forma, a nossa história, quer naquilo que são os monumentos, quer naquilo que são as paisagens, ou eventos, há 50 ou 100 anos atrás, enfim, que nos possam ceder, não os originais, os materiais, que também podem fazer, mas pelo menos o permitir reproduzir, o digitalizar, e depois podemos com isso construir uma grande base de dados. Portanto, a receptividade tem sido muito boa, o que é um ótimo sinal, e estamos a crer que vamos ter nos próximos meses muita gente a fazer essa entrega para nós podermos então construir a base de dados. E aquilo que se pretende hoje, no fundo, é aprovar aquilo que será a minuta de protocolo, ou assim, o que queiram chamar, com as pessoas, para que elas então possam ceder os direitos de utilização dessa imagem e para que nós no futuro então possamos dar a conhecer ao mundo essa rica história, esse rico património que está em gavetas e em caixas à espera de ser descoberto.